на сайті медіа знову на те, що абсолютно на рівні потрібно для англійської до Бойсеренської. Autorização no Golno 273, estamos prontos aqui. Golno 273, só um instante para copo. Golno 9, só 35. 119-35, 9-1940. Gole Gonza, 119-35, 5150, transponder. Boa, 5360, é 358, decola curva direita, gole Gonza, 1935, controle 5150 no transponder, o gol 273 pronto, pushback na 612. Autorizado no meia, chame táxi. Chamará, 273. Boa, 272, centro recife, boa, 272. Informe a velocidade de escada. Sentido 2, 1-0, confirme. Controle Salvador, muito boa noite, 1940, vai passando 4 mil pés. Gol 940, contato radar, sobe 360, saída da EPA. Subindo 360, 1940. Salvador, boa noite, é o TAM 3197. Confirme nível, galeão. 380, senhor. Então será coordenado. Gente, 3197, da Elblaze, a saída? Afirmo. Gente, boa noite, 3662. Eu quero ver a situação, mas é 390, 347. Boa noite, 3637, apresentação dos lados. Serra Campinas, 340. Espera da Charles 862, Mi 3 ajustado, tem morro. Mi 13, taca Charles 286273. Boa noite, identifique, chegada mar e desça até os 50. Tá 9410. Identificou 50 mar e no PC1, tá 9410. Gol 1940, chame agora o centro 1288 e alterna 13325. 288-3325, boa noite. Boa noite, 3545, estado de agitação, contato, suba ao nível 160545. Boa noite, 0 por enquanto de camisa, aeronave na posição de 6 horas, 17 ligas de mesmo rumo, mantém o nível 180 e a grande superior do quadrante. Desejo o nível 200, vai mandar para a casa de grande. Ano 60, as ensaias, permanece para deixar o quadrante. Salvador, boa noite, 1273, próximo ao Maxter. 1273, autorizada a linha de decola, pista 10, vento 140, grau 03 nós. A linha de decola, dona 0, 1273. 3, decolou 5 frente, chame controle 119-235. Por gentileza, pode confirmar para o gol 1273? Pode confirmar para o gol 1273? Chame controle 119-235, decolou 52. 1935, gol 1273, obrigado. Controle Salvador, Bruno 273. Salva Salvador, já tem autorização, eu tô 3197. Só um instante pra cobre, já tá pronto, puxa. Mais dois minutos. Sim, só um instantinho. Tá bom. Agora sim, o TAN 3197 está pronto para o puxo, aguardando a autorização. TAN 3197 autorizado, 380 Galeão, AP Zulu 14, sua rota, decolagem da pista 10, direita da El Bless. 119-35, 5151. 197 está autorizado Galeão, nível 380, via AP Zulu 14, decolagem 10, da El Bless. 5151-6935, o controle está 3197. Livre, puxa, chame táxi. Obrigado, puxa, manda para o táxi, está 3197. TAN 3603, tá, me escuta? Na cabeceira 10, após etapa, voa, se habita 366, o TAN 9410. Correto. 1935, 5160. Salvador. 10 da Eldinerz, 935 e 5160. Tá correto, chama o plano. Obrigado. 1273, chame agora o centro Recife, frequência 128 decimal 8 e alterna 133 decimal 25. 288 e 133 35, gol no 273. Boa noite, 388, permite a estação do Vasco, tá? Então, 8002, São Brasil, 2425, barra 2500. No 273, aguarde, então, 8002, Brasília, 2425, barra 2525, 8002. Voo 1273, passar a identificação, subnível 360, subvetor mantendo 245 e o limite atinge o nível para o EGH. Aguarde, 1273, avianca 6300, autorizando nível 150, na máquina. Voando 273, autorizado 380 como final, a nível 38 para o EGH. Tá 3197, tá pronto para o passe, com 59 a bordo. 4 horas e 10, alternando Guarulhos. Vindo no ponto, espera Charlie 186. E 13 é um ajuste, então 3197. 1013-108.6, obrigado, boa noite. Carreira Rádio, cabeceira na zero. Gente, completa final, torre agora 118 decimal 6, TAN 9410. 86, obrigado, senhor. TAN 9410. Torre Salvador, boa noite, TAN 9410. 9410, boa noite. Continua a aproximação, reporte 4 milhas, treino todo fechado travado, informa os primeiros 90 metros disponíveis. A área interditada está antes das luzes de cabeceira. Sente o TANAVIO 410, da área interditada, reporte a 4 milhas, treino baixado de chegada. Espanha, 1-3, autorização 380, Brasília, 7 da TIS. Sente agora a cópia. Guarda. Sinal 410, vento 170, grau 059, autorizado pouso, pista 10. Vira pouso 10, tá 9410. Isso, papai, corre até o papai. Papai, tá na bola 245, falta no 268. Salvador. Boa noite, da 3197, tá no ponto espera da 10, pronto. 3197, boa noite, após pouso da aeronave da companhia na final ali, mantém a 10. O pouso da aeronave da companhia está autorizado ali a manter pista 10, tá 3197. Obrigado, boa. Prossiga na Alfa. Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, tá 940. Obrigado, decolagem da 190, são 3197. 3197-007, chame controle 119-35. 3195, obrigado, boa noite, então 3197. Travessão Salvador, CAN 3197, decolado na sua escuta da Elblast. CAN 3197, contato radar, sobe o nível 380. Autorizado nível 380, CAN 3197. Falcão 04, controle para o Ciro. Cheque rádio 5/5. Confirma o canal da torre. Afirmativo, confirme nível. Nível 380 Brasília. Guarda cópia. A sua escuta, tem a saída prevista? Gole ou fito? Não entendi. Gole, transição ou fito? Gole ou fito, obrigado. Falcão 04. Falcão 04, oi, prossiga. Cheque rádio. Você volta, claro, senhor. Grato, boa noite. 2425.